já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando essa folha leite. Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando essa folha leite. Thank you.